Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio, tudo bem? Tudo bem, que legal entrar no programa depois de do grande Billy Joel. Boa, né? Poxa, falando bom, sério. Bom, nossa, né? O lance assim, a popularidade dele, principalmente, quer dizer, todo mundo, mas principalmente na costa leste dos Estados Unidos, naquela área, New Jersey, New York, ele só se apresenta em a vida toda se apresentando em estádios de beisebol, assim. Ele e o Bruce Springsteen. É verdade. Popularidade, né? Mas eu acho ele bem melhor até compositor, até porque, né? Essa que tocaste há pouco, por exemplo, é uma saga. A canção, né? Pode ver, ele não repete. Nada. Quase, é uma saga, uma história, assim, nada. Completamente filmável, exatamente. Né? Exatamente. Maravilha. Vamos começar então, queridão? Vamos nessa, vamos para os anos 50, então, por favor. Parte iluminador. Alla mattina li tre comincia bombi in spalla vai. Fuggenti, fuggenti, rompe, rompe la montagna, agna, e micili, micili, micili, fondi e grida, oh, micili, bombi! Si spacca la montagna, la terra si sfracina. Suda, suda, suda, suda, suda, lusuli, fuggenti, fuggenti. Forti e qualche giorno amaro a casa più torna. Suda, suda, suda, suda, suda. Marco Antônio. Tocou aí uma canção chamada Luminature, do Domenico Modugno, é uma canção de 55. Basicamente, uma canção falando sobre o drama de ser mineiro. Era sobre, não mineiro de Minas Gerais, obviamente, mas o pessoal que trabalha em Minas. Né? Vamos tocar um trechinho só do maior sucesso dele, que é de 58. Lógico. Né? Todo mundo conhece, obviamente, mas vamos lá. Vamos lá, Fofão. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Muito bonita, viu? É, essa canção aí, ele ficou rico com essa canção, obviamente é Nel Blu de Pinto de Blue, depois foi regravado por um monte de gente, inclusive Dean Martin, a lista é, nossa, assim, dá pra ficar um programa inteiro só comentando o pessoal que regravou, né? Ficou mais conhecido como Volare, mas o nome original mesmo era Nel Blu de Pinto de Blue. O Domenico Modugno, ele nasceu em Polignano a Mare, uma cidade na Itália, em 1928, ele faleceu em 94 em Lampedusa, também na Itália. Ambas, essas duas cidades, a que ele nasceu e que ele faleceu, juntas não somam hoje 35 mil habitantes. Ele ficou, né, como eu falei, muito conhecido nos Estados Unidos, né, todo mundo com a canção essa, que ele lançou essa Volare, ou Nel Blu de Pinto de Blu, no festival Eurovisão da canção de 1958. Ele teve um acidente vascular cerebral em 84 e abandonou a carreira artística. Depois ele parou de cantar profissionalmente, mas aí ele fez parte, ele teve uma cadeira no parlamento italiano, no chamado Partito Radicale. Era um partido que lutava contra o poder clerical e apoiava os movimentos LGBT, antes até, obviamente, de existir essa denominação, né, LGBT, e também apoiavam o direito ao divórcio. Então ele comprou muita briga com isso. Além do sucesso como Nel Blu di Pinto di Blu, tem Lazzarella, La Lontananza, Dio Come Ti Amo, que tu adoras, eu também adoro, mas a gente, sim, acha que a gente gosta mais com a voz da Viola Cinquetti, né? Sim, lógico. As canções dele estão em cerca de 100 trilhas sonoras. Ele pode ser ouvido, por exemplo, começou em Nápoles, com Clark Gable, Sofia Loren e o próprio diretor Vittorio De Sica, Cacciatore di Dote, que no Brasil o título era Quando as Mulheres Consentem, que é uma comédia italiana de 61, The Wanderers, que é um filme sobre gangues americanas, o título no Brasil era o título horrendo, A Gangue da Pesada, num musical que eu adoro dos anos 80, com David Bowie, chamado Absolute Beginners, na série Moonlighting, que no Brasil era A Gata e o Rato. Isso, A Gata e o Rato. E então é isso aí, vamos passar para a canção dos anos 60? Particularmente, gosto muito desse cantor, viu? É mesmo, porque esse cara é pouquíssimo lembrado. Gosto muito dele. Hold on any longer. My heart cried out for your kiss. I've tried so hard to resist you. But I can't suffer like this. Found that I can down. Olha, eu vou contar um segredo para você. É, Marcelo Tibério está preparando e talvez nos próximos 20 ou 30 dias nós estejamos lançando um programa aqui só de soul music, black music, rhythm and blues. Ah, que bacana, que bacana. Que nós bacana. Temos, só vamos escolher o dia, mas vai ter um problema. Eu sou apaixonado por soul e por rhythm and blues. Que a gente tem tocado, né, mesmo sendo específico de soul music, sempre cai alguma coisa, porque não dá para separar música, expressão música boa de soul music, né, que é incrível. É, esse aí é um cara bem desconhecido no Brasil, o nome é Jimmy Soul, nome de batismo dele, James. James Lewis McLeese. Ele nasceu na Carolina do Norte e numa cidade chamada Weldon, na Carolina do Norte, como eu falei. Essa canção que a gente tocou aí é bem pouco conhecida. O nome é I Can't Hold Out Any Longer. Seria, tradução literal, seria eu não consigo me segurar, não vou conseguir me segurar por muito mais tempo, né? Uma conotação sexual super forte. Não fez sucesso. Ela é de 63. E a canção dele de maior sucesso, vamos tocar um trecho aí da canção dele de maior sucesso, pode vamos ser? Lá, Fofonha. De 63 também. Boa! Maravilhosa. If you want to be happy for the rest of your life, or if you want to be happy, né? Se você quiser ser feliz pro resto da vida. É de 63 também, como eu falei. O James Lewis McLeese, ou Jimmy Soul, pode ser ouvido em canções como Casamento, Meu Melhor Amigo, um filme que eu detesto, por sinal. No filme Mermaids, no Brasil, era Minha Mãe é uma Sereia, que é com a Cher, com Bob Hoskins, a Christina Ricci. E teve uma vida assim super atribulada. Ele começou com 7 anos já na igreja, se apresentando como preacher, como pregador, com 7 anos de idade, na Carolina do Norte. Até o apelido Soul, né, quer dizer alma, foi dado até pelos fãs dele que iam na igreja ouvi-lo. E ele, em 86, se envolveu, estava envolvido com drogas, foi detido, supostamente tinha quantidade de drogas suficiente para venda, e daí em 82 ele morreu de ataque cardíaco, segundo muitas fontes, causado pelo excesso de drogas, né? Então, os dois únicos sucessos que ele teve foi esse If You Wanna Be Happy, que a gente tocou um trecho aí, e também uma música chamada Twisting Matilda, que fez sucesso nos Estados Unidos em 62, mas não fez sucesso fora. Vamos para os anos 70? Vamos nessa. Vamos lá. Change your mind, but maybe I'm a fool, still loving you. Showtime. Sempre com você. Essa música ficou quatro semanas no top 40 da Billboard em 79, viu? Mas não fez sucesso algum no Brasil. Nada. Foi legal até colocar a marca d'água, digamos assim, porque ninguém conhece aqui no Brasil. O pessoal que não reconheceu a voz, eu adoro esse cantor, por sinal, até vi ele, vi um show dele. Nos anos 90, em Los Angeles. O nome dele é Edward Mahoney, mais conhecido como Eddie Money, né? Ele nasceu no Brooklyn, Nova York, de uma família de origem irlandesa, todos católicos fervorosos. O avô dele, o pai e o irmão, todos foram policiais do New York City Police Department. Ele quis ser policial, foi até trainee, e no final das contas viu que o lance dele mesmo era cantar e arrebatar corações. Adoro esse cantor aí. Ele está em várias cenas sonoras, como aquele filme Over the Top, do Stallone, aquele que ele era um caminhoneiro com queda de braço, era Falcão, campeão dos campeões, até o título. No Brasil, misturaram o nome Falcão, jogador de futebol, com campeão dos campeões do Corinthians. Né? Não tinha nada a ver. também. Perdão, o que fala? Barbaridade, viu? Também num filme chamado Roll Bounce, que é um filme feito há cerca de 15 anos, mas se passa nos anos 70, no Brasil era de Ritmo Alucinante, que é um título bem genérico, Garota Infernal, Gente Grande 2. Essa canção, que se tocou, Made I'm a Fool, obviamente é falando que ele está suspeitando que ele próprio seja um baita trouxa, porque ele insiste em gostar de uma mulher que não está nem aí para ele. Mas um dos maiores sucessos dele foi em 78. Vamos tocar, não leva a mão, acho que a gente pode até tocar em... Tá, vamos tocar um trecho aí. Beleza aí. Okay. Ô, Marco Antônio. Marco Antônio. Fala, querido. Desculpa, mas vai inteira, viu? Vai, Fofunha. I'm gonna take you to viaje com a Showtime, a máquina do som. Marco Antônio. Muita música, né, brother? Não podia deixar um pedaço só, viu? O pessoal ouviu tu me avisando que ia tocar toda ou foi só pra ver? Não, toquei inteira mesmo. O pessoal, não, eu te ouvi dizendo pra mim, Marco, vamos ter que tocar toda ou não? Coloquei no ar pra todo mundo ouvir. Não, sensacional. Grande Eric Money, canção Baby Hold On, maravilhosa, de 77. Vamos agora para os anos 80, pode ser? Já tá na... Um rock chamado, tipo, estilo meio rock farofa, mas é no bom sentido que a gente... vamos lá. Aquela pegada meio hard rock, mas assim, bem romântica, descaradamente amorosa. Vamos lá. Ai, melosa! Essa canção aí, chamada My Destination, é de 86, não fez sucesso. É de um grupo que vendeu muito, chamado Boston, um grupo criado em Boston, isso, Massachusetts. Eles já tiveram várias formações, cerca de 7 formações oficiais, continuam se apresentando, começaram nos anos 70, e podem ser ouvidos em trilhas sonoras como dos filmes As Gatinhas, que é um filme Little Foxes com a Jodie Foster, um filme que eu adoro. Contatos Imediatos Terceiro Grau, Os Homens que Encaravam as Cabras, e mais cerca de 40 trilhas. Já tiveram, como eu falei, umas 6 formações, mais ou menos, oficiais, e umas 12 pessoas entrando no grupo e depois caindo fora. Um dos maiores sucessos deles foi em 76, uma canção chamada More Than a Feeling, muito conhecida no Brasil. Vamos tocar um trecho, para o pessoal lembrar? Vai lá, Fofonha. I'm Marco Antônio. Canção fez muito sucesso. A canção que mais como o pessoal pensa em Boston e nos shows, eles não podem deixar de tocar. A gente pode ir para o entrevistado? Pode, o Fufunha já está falando com ele, tá, a colocá-lo no ar. É que o Fufunha tem alguns probleminhas de dicção e deve ser difícil para o Nelson entender. Não tem problema, o sobrenome é alemão, Nelson Reuner, e às vezes fica difícil até de pronunciar, mas sem problema. Olha, ele já está na linha, tá, já está ouvindo, tá, o problema que demorou um pouco é porque como o Fufunha é gago, o Nelson deve ter problema para ouvi-lo. Sem estresse algum. Gente, muito honrado de estar trazendo para conversar com a gente o Nelson Reuner. Ele é um dos maiores críticos daquela relação maluca entre o anestesiamento do grande público e as emissoras de TV, um grande crítico dessa área. Ele é um cabeça por trás de referenciados documentários sobre, por exemplo, o controverso intelectual Paulo Francis, sobre o velho guerreiro, né, o Chacrinha, fez documentário também sobre o showman Calbi Peixoto, e também um documentário recente chamado 82 Minutos sobre aquela prova de fogo em que as escolas de samba se submetem entrando na avenida, né? O tempo que eles têm para se apresentar e ganhar pontos. Era até encabeçado pela Portela, desculpa. O Marco Antônio, eu quero dizer o seguinte a você. Eu só assistia a TV Manchete por causa dele no jornalismo. Se não fosse por ele, eu não assistiria a TV Manchete. Estou sendo muito claro. O Nelson também foi diretor de telejornalismo da TV Manchete. Senão eu era super fã da TV. E ele também escreveu um livro profético há uns anos, chamado A Nova Televisão, Desmassificação e Impasse das Grandes Redes, né? Então, ele também, quando eu estava na Manchete, ele criou e produziu um programa que eu adorava, chamado Documento Especial. Verdade, fantástico. Pelo grande ator, Roberto Maia. Fantástico. Isso, o Roberto Maia, para quem gosta bastante de cinema nacional, foi protagonista daquele filme do Walter Hugo Cury, Convite ao Prazer, com a Sandra Brea. E vamos combinar... Então, das boas-vindas. E vamos combinar que era um problema, que era um jornalismo... avançado e corajoso para a época, hein? Totalmente. Corajoso. Precisava ser macho para ser diretor daqui. Desculpa te atrapalhar. Vai lá. Não, tudo bem. Nelson, tudo bem? Ótimo. Estou ouvindo aí os elogios imerecidos de vocês e já agradeço antes de começar. Não, verdade. Não, eu assisti a TV Manchete por... Desculpe, é João Alckmin, ou Nelson. Eu assisti a TV Manchete por causa do jornalismo. Era o melhor jornalismo do Brasil. Não tinha nada melhor que o jornalismo da Manchete quando você estava lá. E o Documento Especial é uma coisa fantástica, de uma coragem a toda a prova para a época. Te agradeço muito, é verdade. 500 imitações saíram do Documento Especial. Vale, mas dizer, nenhuma, né, prestou. Até hoje a gente vê. Nelson, então, obrigado por estar com a gente. Vamos começar pelo começo, como a gente tenta fazer sempre aqui. Me fala um pouquinho do Nelson Reuner, criança, para a gente tentar entender assim como é que surgiu esse Nelson Reuner que as pessoas conhecem hoje. Me fala um pouco assim da história. Você é carioca, né? Mas fala aí. Não, a história é muito simples. O Nelson Reuner, criança, sempre ele tinha uma obsessão por televisão, entendeu? Eu me lembro que eu, criancinha mesmo, aquelas massinhas de modelar que as mães nos dão, eu modelava uma câmerazinha de televisão e tal. Aí na TV Rio havia um programa chamado Circo do Arrelia, TV Rio do Rio de Janeiro. Sim. E eu tinha minha babá para me levar lá, era às segundas-feiras, e eu não ficava olhando para o palco, eu ficava olhando para o switcher, ficava vendo como é que cortava. Me interessava muito mais aquilo do que a Arrelia, do que o Zumbi, que era um palhaço assim maravilhoso que havia. Então acho que eu sempre tive essa obsessão por televisão. Maluco mesmo. Tudo bem, mas muita gente adora assistir TV, mas não entra na profissão. Fala agora um pouquinho daí, anos depois, como é que foi a tua entrada na TV? Olha, comecei fazendo jornal, né? Comecei, meu primeiro emprego foi como crítico de cinema, coisa que eu mantenho até hoje, 1967. E 67? Eu comecei fazendo jornal, mas eu tinha assim uma vontade muito grande de fazer televisão desde aquele momento. Uma vez havia no Rio de Janeiro um festival chamado Festival de Cinema Amador JB Mesbla, que era um festival de cinema amador que revelou muitíssima gente, desde Antônio Calmon até muita gente, não lembro as pessoas. E eu me lembro de um amigo meu, chamado Daniel Chutulianski, que se eu me lembro, ele tinha feito um filme em 1966, eu disse, Daniel, será que se eu fizer um filme para o Festival de Cinema Amador, alguém vai me chamar para fazer televisão? Ele disse, olha, eu não sei, mas faz. Aí eu fiz um filme em 67 chamado Cubração, mas não me chamaram para fazer televisão. Quanto tempo durava, querido? Quanto tempo? Esse, uns 8 minutos? Acredito que o Coração fosse um filme de mais ou menos uns 10 a 12 minutos. Ah, tá. Eu li sobre esse filme, mas eu nunca vi. Pouca gente viu. Era um filme surrealista, preto e branco, uhum. Mudo. E a gente falava sobre Sartre, sobre uhum. Simone de Beauvoir, então, enfim, era um muito influência do Buñuel, né? Isso, exatamente. Uh-huh. Completamente. Era o buñuelesco mesmo. E aí em 1983, a Manchete estava sendo formada, estava sendo uh-huh. construída. E uh-huh. eu vi que os dirigentes principais da Manchete eram Zé Wiegwelder, que era da Block, e era o Rubens Furtado, que era a pessoa que tinha me dado o meu primeiro emprego no O Jornal, lá atrás. Aí eu forcei uma aproximação mesmo, até eu me lembro uma sessãozinha de cinema do Harry Stone, lá no consulado dos Estados Unidos, uhum. e eu virei para minha namorada e disse, olha, aquela minha namorada na época disse, olha, aquele cara que está lá, o Zé Wiegwelder, queria muito conseguir falar com ele e tal. E ela forçou um esbarrão na mulher do Zé Wiegwelder quando a gente estava tomando Coca-Cola. Ele falou, desculpa e tal, não sei o que. E aí, bom, forçamos essa aproximação. Começando num esbarrão, então? Oi? Começando num esbarrão? Ah, num esbarrão, claro. Eu tinha que me aproximar de alguma maneira, né? Eu não sabia uh-huh. como me aproximar. E, muito bem. E aí, então, o plano foi perfeito, né? Dia seguinte, o Zé estava me chamando para ir lá, e o Zé viu o Rubens, aí o Rubens já me conhecia bem. Então eles me convidaram para ir para a Manchete. E aí, claro que eu aceitei, era exatamente o que eu queria. E eu entrei na Manchete 6 meses antes de ela ser inaugurada. E eu entrei como editor de cultura. A Manchete, ela é inaugurada com um super telejornal que leva uma uhum. hora e meia. E tem uhum. vários apresentadores. E aí você tinha as diferentes editorias. Editoria era um elenco rotativo até, né? Sim. Eu me lembro. Uhum. E aí a editoria de cultura, e logo depois de iniciado o Jornal da Manchete, a editoria de cultura ela se desgarra do Jornal da Manchete e passa para um programa apresentado antes. O Jornal da Manchete começava 8 horas e cria-se então um programa chamado Panorama, às 7h30, que é uma agenda cultural, mas ela avançava um pouco sobre isso, o programa avançava um pouco sobre isso. E eu fui, então, dirigir o Panorama. E daí, então, nunca pensei. Logo depois do Panorama, eu fui dirigir o Jornal Manchete Segunda Edição, que era o jornal que entrava às 11h30 da noite, e daí, pouco depois... Não, aí eu comecei a dirigir os eventos internacionais da Manchete. Uhum. Isso foi um negócio muito bacana. Aí me colocaram para dirigir a Copa do Mundo de 86 no México, depois as Olimpíadas de 88 em Seul. E quando eu voltei em 88, eu voltei para casa no dia do aniversário do Adolfo Bloch, tinha lá um grande almoço e tal. Uhum. E em seguida me chamaram lá para... criar um negócio chamado Núcleo de Novos Projetos, que era onde eu recebia novos projetos vindos de pessoas que desejavam fazer um programa para a Manchete, coisa assim, mas que eu também deveria criar novos projetos. E ali, eu num dia assim, que eu não sei se foi de depressão, talvez fosse, eu acabei criando um documento social. Eu peguei uma folha de papel, isso é literal, parece que é uma coisa fantasiosa, mas é liberal, é literal. Eu peguei a folha de papel e botei do lado esquerdo tudo que eu não gostava na Manchete. Não podia entrar no ar pessoas feias, não podia entrar no ar pessoas pobres não podiam entrar, não podiam falar de violência, não podiam falar de sexo. Aí eu disse, bom, então eu vou propor um programa onde fale, do outro lado era um sobre isso. Então eu vou propor um programa onde tenha sexo, onde tenha violência, onde tenha trombadinha, uhum. onde tenha pessoas sujas. E foi assim que nasceu o Documento Social. Uma coisa que eu gosto muito na sua carreira, dentro dos seus documentários, é que, por exemplo, os temas dos documentários, né, são pessoas que dividem completamente opinião, né? Me parece, assim, opiniões. Então, assim, por exemplo, a gente vê desde o Paulo Francis, que para muitos... eu vou dar o que bem um advogado do diabo, tá? Mas assim, eu adorava ler Paulo Francis, mas ele era visto por muitos como quase um embusteiro, que traiu, digamos assim, o seu lado político da juventude, né? E outros o adoravam, acho que ele até revolucionou, de certa forma, o jornalismo no Brasil. O Chacrinha também tinha aquele lance de trafegar no próprio programa, por exemplo, dele, e ia desde rock and roll, era aquela... Vou usar uma expressão meio pejorativa, mas eu te juro que era da melhor das intenções, meio que aquela suruba musical. Né? O Calbi Peixoto, a mesma coisa, no sentido de, né, um showman que muitos achavam cafona, outros acham que de cafona não tinha nada, né? Até por sinal a gente entrevistou o Rodrigo Faur, que escreveu sobre o Calbi Peixoto, e também a gente entrevistou também o Denilson Monteiro, que escreveu sobre o Chacrinha, né? Então, e daí agora, só fazendo um link com o que veio antes disso, que foi o Documento Especial, eu adorava o programa, tinha aquela uma certa pegada, vou ter que fazer uma comparação aqui, por favor, não me estrangula, mas tinha uma pegada levemente Globo Repórter, mas também entrava muito no lance do bafon, né, urbano, né, e parece que ele navegava pelo lance documental, jornalístico, e também um pouquinho pelo lado sensacionalista até. Como é que... achas que foi assim, uma progressão natural, Iris, do Documento Especial para esse teu documentário? Estou tentando fazer um link aqui, porque eu vejo uma progressão assim, que faz sentido para mim. Mas sem dúvida alguma foi, não apenas natural, mas planejada. Né? Todos esses documentários que você mencionou não são biográficos. Né? Quer dizer, eu falo sobre Paulo França, sobre Chacrinha, falo sobre... Santos Dumont, na verdade, falam sobre pessoas que andam à contramão, né? Então, nenhum deles, nenhum dos meus filmes, você vai encontrar nasceu em tal ano, a primeira professora foi não sei o que, não, isso não existe. Então, na verdade, são pessoas que são marcadas pela decisão completamente consciente de andar na contramão. Isso, de certa forma, é uma coisa que tem muito a ver comigo, eu me projeto muito nessas pessoas. Então, quando a gente... Por que eu gostava do Chacrinha? Eu gostava do Chacrinha por causa disso, né? Por que eu gostava do Paulo Francis? Paulo Francis foi meu melhor amigo durante 20 anos. Durante 20 anos, a gente falava rigorosamente todos os dias por telefone. Quando eu ia para Nova York, eu ficava lá. Quando ele ia para Nova York, então eu aprendi. O França é um gênio, né? Então eu aprendi muito. O França fez as coisas muito parecidas comigo. O cara, evidentemente, muito mais brilhante do que eu, mas a gente tinha tudo isso em comum. A gente gostava. E era uma coisa muito difícil, porque você, claro, você andar na contramão, você paga um preço alto. Claro. O preço é muito alto. E ainda mais em televisão, né? A televisão brasileira é uma das coisas mais certificadas, mais engessadas do mundo, né? Tudo é completamente pasteurizado. Quando você sai dessa pasteurização, você paga um preço alto. Mas tudo isso que você está falando é exatamente verdadeiro. Quando eu comecei a fazer os primeiros documentários de longa-metragem, tudo que eu queria era fazer documentários que tivessem a força, o impacto, se me perdoa a falta de modéstia nesse momento, o brilhantismo, a irreverência e a novidade do Documento Especial. E eu acho que a gente tem conseguido sucesso até agora. Ah, Concordo. Uma coisa que eu também gostaria de saber é o seguinte: conseguiria se imaginar fazendo, porque a gente sente uma afeição pelos temas, né? Eu nunca vi assim nenhuma entrevista sua, no caso, falando sobre eu já vi entrevista, obviamente, falando sobre o Calbi, sobre o documentário, mas por exemplo, eu consigo imaginar vendo o documentário que tens uma afeição, que tens discos dele, foste em shows e tudo mais. E, assim, eu gostaria de saber se conseguiria se imaginar fazendo documentário sobre alguém que tu não vais com a cara. Sobre alguém que não vais com a cara. Que não gostas, por exemplo, alguém que não é. Não, eu não conseguiria, não. Não conseguiria porque quando você está dirigindo o programa jornalístico, quando você está dirigindo o Jornal Manchete, ou seja, você tem que ter a isenção jornalística, o distanciamento jornalístico, eu sempre conseguia. Eu lembro que uma vez eu fui criticado dentro da Manchete por colocar no ar o Arafat. Você colocou o Arafat e tal, não sei o que. Mas ninguém aqui é mais judeu do que eu. Mas foi um dia que ele foi lá na ONU, armado e tal. Claro, não posso te falar. Só um documentário é uma coisa diferente. Você não tem que ter a isenção jornalística. Eu lembro até um debate sobre o Caro Francis. Um cara me perguntou: não, mas você colocou no filme só o lado bom do Francis, só falou bem dele. Eu disse: meu amigo, qual é o título do filme? Esse Caro Francis. Eu disse: pois é, Caro Francis. Não é uma. O que você vai fazer? 10 biografias sobre Francis, falando mal? Não, você faz. Mas isso não, isso é uma carta a um amigo, é isso que é. Então, claro. Ali no documentário, você não tem que ter isenção jornalística, você se coloca dentro do documentário. Foi assim que nasceu Francis, foi assim que nasceu Chacrinha. Hoje, os ouvintes de hoje talvez não entendam isso, mas o Chacrinha, até o advento da Tropicália, ele era execrado, entendeu? Era um absurdo. Era acusado de ser a pessoa que estava levando a televisão, os meios de comunicação à total baixaria. Exatamente, era exatamente isso. Era uma coisa, não usava. Mas como é que nossa, Chacrinha, cara, eu não gosto de Chacrinha. Quando veio a Tropicália, né, aí Caetano, Gil, essa gente toda recolocou o Chacrinha, fez o largo, reposicionou o Chacrinha. Mas antes disso, não, isso era uma coisa assim. E eu, nesse momento, exatamente nesse momento, eu estou fazendo um filme sobre Agnaldo Timóteo. Sim, eu sei. Nossa, era hora de em que altura que está esse projeto, querido? Eu li sobre isso, mas ele está com... Ou seja, qual é a porcentagem dele que já foi feita? Olha, uma pequena porcentagem, mas muito uma porcentagem muito boa. Qualidade, eu acredito, muito boa. E o filme deve estar pronto em pouco tempo, depende só de alguns recursos que faltam. E o Timóteo, ele vai nessa mesma direção dos outros, entendeu? É um contestador nato, ele tem que ser lido em várias camadas ao mesmo tempo. Por exemplo, nós promovemos um show do Timóteo, onde ele é um show inteiramente feito com músicas do Timóteo, todas elas músicas gay. Quer dizer, você nunca imagina um cara turrão como Timóteo, um cara de gay e tal, ter uma poética gay forte assim. Sim. Tá? E está falando da versão da Galeria Alaska, né? A Galeria do Amor, sim, a Galeria do Amor é uma delas. Né? Timóteo, na verdade, compôs 14 músicas gays, nós estamos colocando, eu tenho a impressão que 11 dentro do filme. Então, esse projeto está indo muito, muito, muito bem e nós estamos esperando aí para finalizá-lo. Sensacional, vai ser longa-metragem, né? Ou seja, mais de 90 minutos, sim, é um longa-metragem, é um longa-metragem que a gente possivelmente lança ainda esse ano. Imagino, já que o tema é o Timóteo, que terias material para uns 7 desses, né? Se fosse apenas material escrito, sim, porque as coisas... Agora, infelizmente, muitas dessas coisas não existe um apoio de imagens, né? Agora, a vida do Timóteo, o Timóteo acabou de fazer 80 anos, e a vida dele é um carrossel, é uma loucura. É, começou como motorista da Angela Maria Diva, depois virou parceiro dela, quer dizer, é sensacional mesmo. Quantos filhos? O Timóteo, ele não tem filho legítimo, mas ele tem vários filhos adotados. Ah, porque eu entendi, 11, tava se rivalizando com o nosso operador de som aqui, que tem 11 filhos com 8 mulheres diferentes, infeliz. Ah, não, aí o 11 filhos do operador é para ele montar um time aí em Porto Alegre, entendeu? E ver se vier do Grêmio e do Inter. É, vou te contar, veja. Nelson, voltando até o assunto do teu livro, né, A Nova Televisão, Desmassificação e Impacto das Grandes Redes, tu sempre falaste, foste muito vocal sempre, sobre esse assunto da essa relação incestuosa, assim, entre ignorância do grande público, eu vou inventar uma palavra aqui, a burralização de você do grande público e a TV. Trabalhaste, obviamente, muito com TV. Como é que tu se encaixavas ali naquele meio? Já que, e te encaixas, tu trabalhas, fazes até, já fez documentários para o Canal Brasil e tudo mais. Eu gostaria de saber assim, como é que é teu posicionamento, assim, porque eu me lembro há uns anos falando sobre a luta de fazer uma TV mais inteligente. Achas que a gente, que o brasileiro perdeu esse embate continua? Como é que é? Olha, vou ser muito franco e muito rápido. Infelizmente, eu acho que a televisão brasileira vive hoje, de longe, o seu pior momento criativo. Concordo. Né? Houve durante a revolução das novas mídias, né, quando se criou TV por assinatura, TV via cabo, via satélite, MMDS, acreditava-se que agora já sabe que o espaço da imbecilidade, espaço da bobagem é a televisão aberta, enquanto a televisão fechada é o espaço da inteligência, da cultura. Isso jamais aconteceu, e muito pelo contrário, né? A televisão, ela se transformou, ela começa a se transformar ali numa coisa mais pasteurizada do que ela já era. A TV aberta foi, de fato, piorando a cada momento. A TV por assinatura, ela nada mais fez do que abrir novas opções da mesma coisa para o espectador. Se a gente trafega pela história da televisão, a gente vai ver que, sem absolutamente um traço de nostalgia, porque isso é uma palavra que não passa pela minha cabeça, mas que na época da televisão ao vivo, você tinha uma estética televisiva, tinha uma linguagem televisiva. Posso estar aqui 10 gênios que apareceram durante a televisão, durante a televisão ao vivo. Posso falar de Jacy Campos, de Carlos Alberto Loffler, de Fernando Barbosa Lima. Quando a televisão deixa de ser ao vivo, a televisão começa a incorporar técnicas, linguagens de cinema, mas o que é pior, ela vai se despersonalizando. Então a televisão hoje, isso não tem muito medo, que a televisão se transforme apenas numa vitrine para outro tipo de espetáculo, um espetáculo de outra natureza. A televisão é o espaço onde você assiste jogos de futebol, a televisão é o espaço onde você assiste filmes e cinema, mas o espaço onde você assiste televisão mesmo, criação para a televisão, esse deixou de existir. Agora, quando você vai lá atrás, quando você vê programas como Câmara 1, como Noite de Gala, como Teatro Imperatriz, enfim, você vê uma estética montada para a televisão, uma narrativa para a televisão ao vivo, que é um negócio para já. Isso daí se perdeu. A televisão para assinatura simplesmente abriu novas opções para a mesma coisa. Ou seja, ela não colaborou, infelizmente, ela não colaborou em nada para o crescimento, e o crescimento, inclusive, do amor próprio televisivo. A gente deixa de pensar numa arte autônoma, né, num meio autônomo, para pensar numa caixinha que está lá colocando o Grêmio Inter que você quer ver, está lá colocando um filme que você quer ver, e é isso. Mas a televisão deveria ser muito mais do que isso. Sim, é como se a TV, basicamente, acaba o que as pessoas pagam por fora, na verdade, seria para ter mais opções da mesma porcaria, ou seja, mini versões da TV aberta, correto? É, porque, na verdade, nada mudou, né? Na verdade, você teve a televisão para assinatura, ela gerou uma pulverização, evidente. Hoje, nos line-ups brasileiros, você tem alguma coisa em torno de 400 redes internacionais de TV para assinatura, e eu pergunto, qual é inventiva? Qual trabalha com televisão? É claro que isso te permitiu, que é muito bom, para mim é muito bom, para todos nós, você assiste o jogo de futebol que quiser, a hora que quiser, tá tudo ali, não há você vê o filme que quiser, a hora que quiser. Mas filme, eu acho que a perda da ritualística do cinema é uma coisa muito ruim, uma coisa degradante. Você assistir um filme fora de uma sala escura, em tela grande, do lado de pessoas que você não conhece, isso é muito ruim, isso não é bom. Né? E você ter uma televisão que não se preocupe com a televisão, isso é desastroso. E aí a gente pergunta, mas o que que é a televisão? O que que é uma estética televisiva hoje? É o Faustão? É o Caldeirão do Hulk? Os Dez Mandamentos? A gente não nasceu para isso. Não, é o Big Brother. Big Brother? É o então, Big Brother, né, cara. Eu mencionei Big Brother, porque o Big Brother é um formato holandês. Então, antes que... Não, mas isso aí... Big Brother ainda é mal, é um formato holandês. E que no Brasil dura mais tempo do que em qualquer outro país do mundo. Big Brother teve em mais de 100 países. Então, essa falta de preocupação. Mas isso não vem de baixo, isso vem de cima. Isso é o executivo de televisão, falta ele, com a única exceção, talvez, de Silvio Santos, e que já dá com 86 anos, mas falta ao executivo de televisão uma coragem de apostar no novo. E quando falta a coragem de apostar no novo, a gente fica no velho. Tá, Nelson, mas uma coisa, agora vou ter que te implicar um pouco, tá? E aquele papo que rola de um lado há muitos anos, dizendo que a TV não é nada mais nada menos que o reflexo do que a população quer. A pergunta que eu quero te fazer agora é basicamente o seguinte, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha nessa história aí? Ou seja, né, a gente pode dizer que é um círculo vicioso, mas achas que a TV tornou as pessoas mais burras ou as pessoas, por outras razões, falta de educação e tudo mais, ficaram mais burras e daí por isso elas procuram uma programação ruim? Ou seja, onde é que... Eu sei que dá para fazer uma tese sobre isso, mas tenta dar uma luz. Olha, de certa maneira, assim, o público que eu estaria mentindo se eu dissesse para você que o público não emburreceu. O público emburreceu, sim. O público entrou numa zona de conforto, isso em decorrência da quantidade de informações disponíveis. Quer dizer, o público está de tal maneira numa zona de conforto. Isso, por acaso, semana passada eu estava falando com meus alunos, eu estava mostrando, dei uma aula de cinema experimental americano, comecei a mostrar todas aquelas coisas, Michael Snow e tal. E eu vi que a reação era negativa. Eu disse, olha, vocês querem ficar na zona de conforto vendo a estética da novela das oito? Fiquem. É a mesma coisa que a mãe de vocês faz há 50 anos, a avó de vocês faz 80 anos. Agora, nós temos que sair da zona de conforto. Então, por um lado, o público emburreceu. Agora, acima do público, né, a televisão emburreceu também, né? A televisão, a televisão já te trata como um idiota antes de começar o conteúdo. Quer dizer, quando começa uma apresentação de um Fantástico, por exemplo, antes de ele dizer o que, que você vai ver a seguir, ele já te chama de idiota. Quer dizer, essa é uma coisa que está completamente consagrada na televisão. Então, você sabe que você está sentado ali para ouvir uns caras te fazer pensar, te dizer... Fazer pensar não, pensar por você, quer dizer, o que é, como que é. Os telejornais são a mesma coisa, com a única exceção, eu acredito, do Jornal da Cultura, e o Jornal da Band também, por causa do Boechat, mas, de um modo geral, o telejornal apresenta um problema para você, mostra a solução e tudo mais, né? E, no final, volta para o apresentador e diz... Não, a Light informou que o problema será resolvido amanhã. Ah, bom, então agora estamos todos mais tranquilos, não precisamos mais... Senta passivamente e acaba, acaba a notícia, continua com, mesmo, com a mesma, na mesma situação, correto? Mexeu com você, mas já pode deixar você descansar de novo, você não precisa se preocupar com isso, porque isso está sendo resolvido. Então, eu acho que há uma exceção para isso, que é o Jornal Cultura, que é um jornal analítico espetacular, como há muito tempo não acontece, talvez desde o Jornal de Vanguarda, de Fernando Barbosa Lima, e o Jornal da Band, por causa do talento excepcional do Ricardo Boechat, que apresenta, comenta e interfere na notícia. Fora daí, realmente trágico, né? E é muito ruim pro público, né? Você deturpa mentes, você esvazia mentes. Isso a televisão inteira tem feito isso, mas quando a gente assiste uma programação de televisão aberta e uma programação de televisão para setor que não seja a transmissão de jogos de futebol, por exemplo, o que você vê é patético. E você se acostuma a isso. Essa, a pior coisa é essa, né? Os nazistas já diziam, o Goering já dizia, você repete tantas vezes uma mentira até ela soar a verdade. Ela estava virando verdade. Gente, então assim... Por favor, para você que não viu ainda, se você não viu, por favor, eu vou falar alguns dos documentários dele que podem ser encontrados. Calbi, Começaria Tudo Outra Vez. Alô, Alô, Terezinha, né, sobre o Chacrinha. Caro Francis. Eu só não estou me lembrando que o teu primeiro documentário, assim, lançado, foi nas telonas, foi lançado o do Santos Dumont, correto ou não? Porque esse desculpa, eu não entendi. O documentário sobre o Santos Dumont, esse foi lançado nas telonas? Eu não me lembro se foi. Não. Esse foi lançado no Brasil, pela Rio Filme. Todos esses documentários são para o público do Rio de Janeiro e de São Paulo. Esses documentários estão disponíveis na Livraria Blocks do Rio e Livraria Blocks de São Paulo. Em Porto Alegre, eu realmente não sei, mas uma boa... boa situação é entrar no site da minha produtora, que é comalt.com, comalt.com. C de Cláudio, O de Osvaldo, N de Maria, A de Antônio, L de Luiz, T de Thiago. Comalt, repete, por favor, o e-mail. O site. Esse é o site, né? Repete o nome do site, por favor, Nelson. Comalt, C-O-M de Maria, A, L de Lua, T de Tango, .com. Tá. E o teu documentário sobre o Santos Dumont, esse também pode ser encontrado ou não? Porque esse eu nunca vi. Também, é impressionante que esse documentário, ele é até hoje um sucesso. Quando o documentário foi lançado, isso já tem mais ou menos uns 15 anos, a editora Abril comprou os direitos para a distribuição do DVD e aquele DVD foi um sucesso do ano. Mas isso continua, porque é um filme que é muito procurado por estudantes, por escolas, historiadores, e ele tem um material muito grande sobre o futebol. Só de material completamente inédito, são mais de 15 minutos. Né? Então é uma coisa do... Agora, eu deixo aí com você o meu e-mail, que quem quiser, pode, é nelson@comalt.com. Nelson, te agradeço, quero deixar uma coisa clara, pessoal, que tem muita gente ainda do grande público, né, que tem uma certa aversão à ideia de sentar para ver um documentário. Não é puxação de saco, nada, mas Quem não curte documentários, não tem o hábito de ver, se pesquisar Nelson Roines, H-O-I-N de nada, E de Eduardo, dois F de Fernando, eu tenho certeza que vai pelo menos ajudar a pessoa a quebrar essa aversão, porque são documentários interessantíssimos, né? Sem babação nenhuma aqui. A gente tem a tendência, quando pequeno, quando vê alguns documentários, de achá-los chatos e tudo mais. Eles são tudo menos chatos. Tem começo, meio e fim, são dramaticamente empolgantes. Então, olha, você não vai nem notar que é documentário. Então, Caro França, Alô, Alô, Terezinha, Calbi, começaria tudo outra vez. Só me dá o nome do documentário. 82 do minutos, que é sobre a escola de samba, né? Isso, 82, que é o mais recente, minutos. Sobre a Portela. O Homem Pode Voar, que é o São Sumão. Repete, por favor, o nome. O Homem Pode Voar. O Homem Pode Voar. São Sumão, exatamente. 82 minutos, que é sobre a Portela. E daqui a alguns meses, o Eu Fetador, que é sobre o Timóteo. Qual é o título? Eu sei que está fazendo, obviamente, o documentário, mas qual vai ser o título do documentário sobre o Agnaldo? Eu Fetador. Sensacional. Nelson, te agradeço. O João certamente está curtindo. Fantástico, também. Fantástico. Eu queria, assim, ó, de coração, tá, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que tens uma agenda super atribulada e queria te agradecer a tua atenção. E eu estava até meio com medo que fosse estar um pouquinho. Eu sei que tu és professor, mas que daqui a pouco não fosse falar tanto. E olha, adorei e muito obrigado pela tua atenção de novo, tá bom? Olha, muito obrigado a vocês. Felicíssimo e estou inteiramente à disposição de vocês e dos seus ouvintes. E você vai mandar para ele depois o SoundCloud, que daqui a umas 2-3 horas já vai estar disponibilizado com essa entrevista. A gravação do programa, um tempo depois, fica disponível. Eu passo aí para ti o que está rolando agora ao vivo, tá bom, querido? Magnífico, vou estar torcendo. Um grande abraço, até mais. Um grande abraço a vocês, boa noite, seus amigos. Obrigado. Boa noite, querido. Fantástico, hein, Marco? Sensacional. Fantástico. Os temas, quando a gente conversa com alguém que tem o que dizer, que é do e tem intenção para falar... É, meu amigo. Olha, eu quero te informar que sábado estaremos juntos, você aí em Porto Alegre e o Renzo... Na terra do Poncho Voador, correto? Isso, e o Renzo aqui no estúdio. Como é que está a situação lá, que falasse ontem até que o Renzo não pôde participar? Está bem, está bem, da mãe dele, a mãe dele está bem, ver os exames, não tem nada, e sábado ele estará conosco aqui no estúdio. Maravilha, obrigado pela oportunidade, abraço ouvintes, abraço João, abraço Funha. E o Edinardo também estará no estúdio, abraço para você Edinardo, tá, também. Perfeito, então tá, até mais, gente. Tchau, querido. Tchau, querido.